Delta 343. Controle Salvador, Santa 333, passando 2.400. Eu 9098 gol de qual? Tá, é o 360. autonomia 300. Controle, bom dia, Gol na 630. Base na PUCA. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1165, passa agora 2000 pés. Passado, 35, colado. Jôni, bom dia, 35-5-5, decolado na Daniel Coral. Paranaense 6333, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Xené 6333, isolado da El. Autorizaria a Prodmótiva? Autor Salvador, Xané 6333, autorizaria a Prodmótiva? Jogou no 62.